Esse moleque, cidade Lacoste, sorrindo 24 horas, aquelas amam o jeito da minha picadilha. Ama muito mais meu dólar, que não subia cedo. Que eu faço as contas pra ver qual é o seu presente. Viagem pra Barcelona, visita a loja da Fendi. Com a mulher que não quer um cara desse, com homem que não quer uma mulher pra dar. Foi eu que te dei respeito, eu só quando acabei de depositar. Fala sério, 22 anos de sucesso, desde o tempo da barriga da minha velha já era um progresso. Juventude é um caso que eu não gosto de lembrar. Quantas vezes eu andei descalço, hoje é gasolina. Da minha Lamborghini, um passo pro céu. Tem aquele time, não tenho fiel. Mais gelo no whisky, uma dose de mel. Minha casa é mais famosa que aquela casa de papel. Da minha Lamborghini, um passo no céu. Meu amor é de mãe, não tenho fiel. Mais gelo no whisky, uma dose de mel. Minha casa é mais famosa que aquela casa de papel. Fui pular na piscina, me ralei com tanto diamante. Mais conhecida pras mina como piscina de brilhante. Pôr o pai no jogo, é final da Champions. Romário faz dois gols e já sai cortando. Foi atrás das putas, das que tá mandando. Todas reunidas, vem pro papai sentando. Não precisa tirar a calcinha, sobe o vestido que coloca de lado. Hoje eu te faço perder a linha. Primeiro tapa, depois soco no baço dessa garota mistério. Desculpa, desculpa, eu sou mistério. Vendo você aqui na minha frente, louca de dólar, darada nas antes. É uma arma cheia de bala pra tirar uma granada dessa jogada. Essa menina quer se apaixonar. Faz cachorro e vira lata. Será que ela vai me dar da minha Lamborghini? Vou passar o céu. Meu amor é de mãe, não tenho fiel. Uma dose de whisky, uma dose de mel. Minha casa é mais famosa que ela gosta de papel. Vou pular na piscina, me ralei com tanto diamante, yeah. Bem conhecida pras mina como piscina de brilhante, yeah. Fui pular na piscina, me ralei com tanto diamante, yeah. Mas considerada pras mina como piscina de brilhante, yeah. Minha Lamborghini, passando no céu. Meu amor é de mim, tenho fiel. Vai de luro no whisky, dose de mel. Minha casa é mais famosa que a casa de mamãe.